Faroeste, beat mortão, VMG, satisfação, vagabundo mental. De SP a Goiânia, rap não tem fronteira, é nacional e não regional. É isso mesmo, Corró, Cangaíba, ZL, Zona Sul. Rec, mais uma track, moleque, minha alma chora. Escutei tanto depois, resolvi fazer meu agora. Solta o beat, aperta o back, os bico em cheque evapora. Cantando um pouco da vida antes que a morte leve embora. Chove lá fora, e aqui tá tanto frio. Pessoas sem recheio, lotando os olê vazio. As naves no cio, as cachorras nas marginal. Suas pratas são pirata, teu fracasso original. Se pisca no início, perde o foco no final. Quando a verdade não vende, mentira faz carnaval. Esperava um herói, eu não sou mais do que mortal. E se não tiver maconha, meus domingos não é legal. Permitem pedofilia, censuram apologia. Se mosca virasse rosco, rap era padaria. Vida tosca, foca fosca, no cap e artilharia. Revolta por ser parte, desastre, geografia. Vagabundo é mil grau, a mente de um terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analistas. Quantos se apagaram querendo brilhar na pista? Nessa corrida maluco de que é mais vigarista. Aumenta a lista de caráter corrompido. Nem sempre a verdade aqui entra no teu ouvido. Eu tenho aprendido com cada sofrimento. E a dor que reduzia hoje é meu crescimento. Levanta que a vida não vai esperar. Quer ser o pode pá que vai chegar. Feroz do faroeste, na Babilônia que cai. Coragem de dragão, lealdade de um samurai. Levanta que a vida não vai esperar. Quer ser o pode pá que vai chegar. Feroz do faroeste, na Babilônia que cai. Coragem de dragão, lealdade de um samurai. Não adianta ter no ego que a alma nega. Eu não sigo esses prego, não que eles prega. Não traga megafone se o microfone é mega. Quando a mensagem é gravada como Sony Vegas. Todas as lembranças com as medalhas na parede o traz. E a sociedade se sacia em redes sociais. O verde faz da redondeza, arte holandesa. Verdade na mesa, liberdade foi presa já. Hoje por um Juliette elas mete. E um canivete faz mais de um pivete Vietnã. Na verme nem modelete, café to clan. Cê quer fugir da realidade, mete o Peter Pan. Define lá que time tá, assine pra fortificar. O crime pá, química, criminal científica. Ha, cruz vão morrer pra linguar, cruz vão correr sem vingar. Pó, não, trovão, nem todo raio ilumina. De sola na porta, entro sem pedir licença. É estratégico a minha desobediência. Escreve um rime e diz que é MC, patético. Não pode arrancar ferpa e falar que é médico. Entre tragos de sangue perante o caderno. O estrago faz a criação Big Bang moderno. Eu vou mudando todo o curso, levando seu discurso. E todo o resto incluso pro descanso eterno. Levanta que a vida não vai esperar. Quer ser o pode pá que vai chegar. Feroz do faroeste, na Babilônia que cai. Coragem de dragão, lealdade de um samurai. Levanta que a vida não vai esperar. Quer ser o pode pá que vai chegar. Feroz do faroeste, na Babilônia que cai. Coragem de dragão, lealdade de um samurai. É o bonde que passa, fazendo fumaça. É o bonde que passa. Essa palavra faz do rap o Alcorão. É o bonde que passa, fazendo fumaça. É o bonde que passa. Minha palavra fez do rap o Alcorão. Vá, vá, bondo mil grau. Vá, vá, bondo mil grau. Vá, vá, bondo mil grau. No Silvio chamou VMG, faroeste fechada até o final. Vá, cabo do mil grau. Mundo mil grau, vá, vá, mundo mil grau. Faroeste nocivo, VMG, vamos até o final.